data. Let's jump out of back. Autorizado 3600, via Pernambuco 87, Moussa, coluna 0 para a direita, é o Leda Irumi, 5025 208, controle, nota. Correto, chame pronto para o chefe no momento. 5 no 7, solo aos 1 no 0, livre direita, chame o solo 1, 2, 1, decimal 1. Direito Confins e a rota da plana, nível 360, do colégio 90, com a direita, árvore LF, a saída. Após a LF, a volta às alta, intercepta a pergunta 21. Transponder 5032, controle Salvador, 120 de Saúde. November 62068, livre ingresso, reporte alinhado e pronto, 17. 2068, livre decolar da 17, ventando 30 graus com 99. Meia 2068, decolado aos 17, controle 120.8, bom voo. 208, obrigado. 208, 62068. Controle Salvador, bom dia. Novembro 62068. Novembro 2068, controle Salvador, bom dia. Mantenha condições reais. É no meu pé. Corredor Axel, 5, corredor Axel, 1010, 62068. Aprovado, direito de Índia, até o ponto que espera da 1-0, no ponto que espera 12, 1-9-5, que é da 1-0-5. Gente, direito de Índia, ponto espera 2-9-5, 9-0-4. 1-8, decimal, 9-5. 8-95, até já, obrigado, amigo. Até um bom curso. Boa noite, boa tarde, bom dia. Sanemia 225. Bom dia, Schneer, 6225, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-4-0 graus, cono 0-9, altímetro 1-0 no 5. 6-15, está autorizado, pouso 6225. Bom dia, bom, 9-6-1, pouso 0-9. 9-6-1, faz o Schneer na final, ali mantém 1-0. Pouso o Schneer, ali mantém 1-0, 9. Quando você viu o chamado para pouso? 0068, chamado de pouso está para 13, 15. Copiado, 13, 15, 9062068. Salvador, bom dia, Rio 5973, cliente da Fox. Rio 5973, controle Salvador, sem identificação do trazer a chegada a Mário para o nível de voo 050, ajuste o altímetro no 095. Prossegue via até o 050, identificou o Rio 5973, está cumprindo o ajuste? 1015. 1015, obrigado. Meia 225 no solo 123, livre à direita, chame solo 121 no decimal 1. Bruno, boa tarde, bom dia. Solo Salvador, muito bom dia, chame 625, livre ao 4, escuta. 961 no livre decolar da 10, vento no 40 graus com 99. Livre decolar da 10, 99. Decolado ao 25, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia, voo. 9 a 1. Salvador, bom dia, voo 9 a 1, decola Sael, ilumina sua escolha. Solo 91, bom dia, contato radar na decolagem, subvoo acelera da Etran, só Irume, para o nível de voo 360. Gente, da Irume, 360, voo 91. Center, uma Lambda 62068, apenas confirme qual será a proa que vai voar após Veracruz. Center, está autorizado na presença central nível de voo 085 962068. Nível 5973, está autorizado a final do procedimento LS Obstruction 0, desta para 2 mil pés, altímetro 0015, retorno estabilizado. Descendo a 2 mil pés, 1015, na comando estabilizado, nível 5973. Azul 4040, a linha decola da 1-0, vento 1-3-0 graus com 9-9. 961, não chama agora o centro Recife, 125, décima 1, alterno 33, décima 9. 251, 3395, obrigado, 961. Controle Salvador Azul 4040. Azul 4040, contato radar na decolagem, tudo a ver se é da Argo Transfer Alerta, para o momento do voo 360. 360, Argo Alerta, 4040. Estabilizado no localizador, Rio 5943. Rio 5943, chama agora a torre 118, decimal 95. 1895, bom dia. Composto. Torre Salvador, Rio 5973. 5973, é parte externa. Vai informar externo, 5973. Passando externo, Rio 5973. Rio 5973, livre pouso na 10, vento 130 graus, fono 19, altímetro 10 no meia. Livre pouso na 10, Rio 5973. Sete a 10 de um minuto, sabe? Tá com um pouco de 347 copia? 347 copia. Autoridade Brasília, eu fui 197, nível 360. Decolagem piscina 0, primeira curva direita, perfil árvore nessa. Transponder 5034, controle Sazada 1, 20 de Paulo. direto 2068, controle. Reto 962068, está com o Dragon Espaço Aéreo Classe 2, está livre a estação livre de voo 105, mantenha condições iguais, prepara o serviço de informação de voo e alerta. A partir de agora, acesse as frequências do centro de Recife, 136.0 e 138.8. A primária 126.0, secundária 128.8. Federal 9972 está autorizado a nosso procedimento LS que se estima 0 da separa 2 no 10, altimetro no 0 no meio, reporte estabilizado. No 759, texto é para 3 no 100, altimetro no 0 no meio, livre da restrição vertical em pelo. Cliente 3 no pé, conferência de 6, está livre da restrição de pelo, vou no 759. Bom dia, senhor de identificação, do que havia chegado a bom para o nível de voo 050, ajuste o altimetro 10 no meio. Salvador, bom dia, São 3153, informação, conquistar de autorização, velhão. Então 3153, autorizado Galeão, dia 3 de novembro de 77, até Monstro, nível 360. Decolagem em texto no 0, primeira coluna direita, perfil de saída da El, Leida, Irumi. Transfone 5036, controle Salvador 120, direção 8. Galeão, nível 360, até novembro de 77, decolagem 10, curva direita da El, Leida, Irumi. 5036, transfone do controle 201, tá? Aqui é a voz de nova autorização de pushback na metronome da companhia de aeroataque da retaguarda. Aguarda, 3153. Taxi está 3507 com 2 horas, 3 horas e 23 com 15, o POB de 4040. Aprovado, tá ponto de espera da pista 0, via Pátio 1, Taxa Índia, ponto de espera 2-1-1-8-9-5, PNH 1-0-1-6. Via Pátio 1, via ponto de espera 2-9-5-4-2-5-3, agora está 3-5-5-5. Então agora tem 1-1-8-9-5. 2-9-5, vó. Como o Sérgio Cunhal está autorizado no nosso transferimento LF com o serviço 1-0 da Tatara 2-3, altímetro 1-0-1-6, reporta estabilizado. Sim, autorizado aqui, 2016, depositado agora no 7-9. 9-7-2. Torre Salvador, bom dia, Tantra 35 no 7, ponto de espera da 1-0 pronto. Bom dia, Tantra 35 no 7, apoio federal na curta, sinal ali mantém 1-0. Apoio federal na curta ali mantém na 1-0, Tantra 35 no 7. Salvador, sem identificação do Brasil, chegada a Mari para o nível de voo 060, ajuste o altímetro no 016. Federal 9970, é, número 2, na aproximação, mantém a chegada. 1-2-1-2-0-1-7-5-9, estabilizado S3. Bruno 759, chama agora a torre 1-1-8-9-5. 2-9-7-5-9, externo, passagem travada. Bom dia, Bruno 759, continua a aproximação, guarde pista livre. Sim, 759. Todos autorizados, pistão no 0, vento no 30 graus, com 99, altímetro no 0, no 6. Livre pouso, voo no 759. Então 35 no 7, decolado ao 55, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Torre de Salvador, voo no 35 no 7, decola no 55. Bom, 3-5-1-7, bom, já contato radar na decolagem, sobre o VC da árvore transfer para o nível de voo 360. 360 no perfil árvore elétrico, passando 3-5-1-7. 72, posição é 5 Lima. Rapaz, vai indagar na cor de sinal, ele mantém no zero. Faz ele manter no zero, 3 anos, 5 vezes. Chileno 25, Golfo 0, tudo bem, Brasil, e depois do ano 7, e 380. Do colégio do zero, primeira curva direita, Árvore Nessa. Transpondo 5062, controle Salvador 120, decimal 8. Afirmativo, senhores, estamos autorizados 380 para Brasília, decolando da 10 com primeira curva direita na saída Arbor Eleva. Transpondo 5062, chama o controle 208, Chileno 6225, obrigado. Após o 1 a 7 horas, via 6225, chama o trato do estacionamento. Contará a unidade. O 1093 está autorizado a assinar o transferência de LS, que se chama 0, desce para 2 mensais, altímetro 1-0 no meio, a reporta estabilizada. 2000, 0 no meio, a reporta está estabilizada. O 1093. 53. O 9970 desce para 3 no 10, altímetro 1 0, 1 no 6. O 0 0, chega o controle, 120, decimal 8, bom voo. Boa. Dor, bom dia. 3153, livra meu pé. 03153. Bom dia, contato radar na decolagem, tudo a ver se era da transição, Euro 1, para mesmo devolvo 360. Euro 360. A 3517, chama agora o centro Recife, 126, decimal 0, alterne 128, decimal 8. 260, 288, obrigado, boa. Bom, vou. 3290, informação, gol, autorização do Recife. Projeto chama, puxa, 3, 153 autorizado, até presente com a direto, Leda. Autorizado, Leda, é isso? Sim. Zero está autorizado, final do procedimento LF, execução no zero, vista para 2.10, altímetro 1.0, 1.6, reporte está autorizado. 095. Chama agora, né? Chama agora a torre em 118, decimal 95, meu posto. Cono 093, livre pouso 1 no 0, vento no 3, 0 graus, cono 09, altímetro no 0 no 6. No 4201, informação Golfo, autorizado Campinas, via Pesilano 0, sobrado Pesilano 6, segue conforme, nível 340. Colégio no zero, primeira curva direita, saída da EL, Leda Mótima. Transponde 5063, controle Salvador 1-20-8. Base intercepta pesando meia, PHV chamou de pesando 3-0. Patente e transponde 5063. Correto, chamou pushback acionamento 4201. Passar o 503153. Bom, sério, então 3, 153, chama agora o centro de pista em 1, 2, 5, decimal 1, 9, 1, 3, 3, decimal 9, 5. Boa. Federal 9970, chama 0 torre 118, decimal, 95. Geral 9970, final vai ser travado, boa. Geral 9970, continua a aproximação, vale, pista livre. Vai, 093, no solo 07, livre à direita, chame solo 121, decima 1. 21, bora, obrigado. Altimetro 1-0 no meio.